Chamadoras 169.9 para o táxi, 96 agora, Atena Confins, com 5 horas e meia de autonomia. Confirmando o PLB, por gentileza, 6919. 6919, livre do táxi via Índia, ponto 0.0 torre, 1.18, decimal 95, ajuste ao time, 1.021. Azul 6999, autorizado em área de colapso, zona 0, vento 1970 graus, zona 0 nós. 1699 decolado aos 14, sob controle Salvador, na frequência 199.80. Camarada 1980, uma boa tarde. Chegou a 869, posição 6, autorização Brasília. 1869, autorizado Brasília, negativo 360, falta peso 17, decolando 10, primeira curva direita, saída árvore, eleva, transponder 5571, no controle Salvador, em 1199.8. 360, autorizado via rota peso 17 para Brasília, decola da 10, árvore, eleva, 5571, 198. O voo 869, correto com o cotejamento, reporte pronto, pushback. Salvador, muito boa tarde, azul 2591, pátio 3, posição 3 Romeu, para puxa acionamento. Azul 2591, autorizado, pátio para o táxi. Entremos para o táxi, azul 2591. Táxi Azul 2591, 40 a bordo, 4 horas e 47, alterna Porto Seguro. Azul 2591, livre o táxi via Fatiu no Inja, ponto 0 torre, 1 no 8.95, ajuste altímetro na 021. Zona autorizada, táxi Fatiu no Inja, mando lá, 1 no 8.95, torre Azul 2591. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Em Salvador, é uma boa tarde, 1966, baixei e travou. 1966, tráfego autorizado, autorizado posto, pistola zero, vento 180 graus, 109. Livre pouso, 190, gol 1166. Salvador, Cordial, boa tarde, seu Azul 2591, próximo ponto de espera, Capiteira 10, pronto. Azul 2591, mantém o ponto de espera da 10, estamos a sequência de apenas 3 tráfegos para pouso. Olá, Azul. Salvador, voo 1645. Voo 1645, continue a aproximação aguardada, a pista livre, ajuste de altímetro na 021. Confirme o brilho do papi. Tá ok, tá na intensidade normal, voo 1645. Obrigada. Voo 1966, no solo 26, liberei a direita via Foxtrot, contato de controle solo em 1-2-1-1. Direita, Foxtrot, solo 21-1, gol 1166. Solo 645, vento 190 graus, 109, autorizado pouso, chama 0. Autorizado pouso, 10, gol 1645. Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reportado da Juliette, gol 1166. Plano 645 no solo 27, libere a direita via Eco, chame solo em 1, 2, 1, 1. Eco 2191, voo 642. Então, 3190 na escuta. Boa tarde, 3190, estabilidade não no zero. 3190, você que tem autorizado o pouso, estou na 0, vento 190 graus, 099. Sempre pouso, cabeceira 190, câmbio 3190. Oi, Salvador, muito boa tarde, na M2, 1-0, passou o turno. Na M2, 1-0, continua a aproximação, aguarda autorização para pouso. Não, desculpa, que M2, 1-0. Prepara a subida Pulca, Jean, Maracaju, Aguascó, Pedro 4206. Pulca, Maracaju, Aguascó, Pedro 4206. Voo 66, GF, 508. É, confirme para o gol no 66. Autorizado Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, gol no 66. Vamos ver no 645, autorizado ingresso Juliette, portão 02. Posição 02, no 645. Azul 4206, cópia. Pronto, cópia, 4206. Azul 4206, autorizado Recife, risco de voo 350, decola da pista 10, primeira curva esquerda, subida Pucajã, Maracaju, rota ambas do 17. Transponder 5575, controle Salvador, opera em 119.8. 350, Recife. Decolar pista 10, Pucajã, Maracaju, primeira curva esquerda, para central, para o volume 7. Nacional 5575, controle no 9.8, azul 4206. Azul 4206, com a rádio Pucajã, bate o ponto Chilé. Achava por interno de treinamento, 4206. Alô, boa tarde, é o Dan 3190, livrou. É 3190, táxi de Alfa, no passeio da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3190. Gol no 869 na 06, pushback acionando. Gol no 869, está autorizado, reporte para o site. É autorizado, reporte para o site. Está antes da Juliette. Ingresso Juliette, portão 01, com 3190. Juliette 01, está 3190. Juliette 3190, obrigado. Boa tarde. 1251, autorizado decolagem, pistona 0, vento 190 graus, 190 nós. Já decolando azul 2591. Solo, poderia confirmar a posição de parada para o 3190, que a equipe de sol está toda aqui no 5? O portão que tem previsto aqui é o 01. Ok, então, prosseguindo para o 1. Solo, é o 3190. 3190, prossiga. O contato com a companhia falou que a nossa posição de parada prevista é a 5. É, a Aero, quem coloca os portões pra gente é pra Aero. A mesma colocou o 01, então aguarde na posição que vou coordenar com a mesma. 3190. Em coordenação agora com a Infraero, a mesma informou que o seu portão será mesmo 05. Confirma se tem condições de fazer um giro e prosseguir. Vai tentar, eu já te informo. Somente para informação, a Infraero modificou o seu portão e não fez o contato com o solo. Ok, está prosseguindo para o 05. Alô Salvador, uma boa tarde, azul 272. Azul 272, aguarde cópias. Senhorita, poderia coordenar o 130 para nós? Afirmo, coordeno. Na posição 4 Lima. Gente, prepara a subida coisa e aguarde cópia. Ok, aguardando. Tá, antes da Juliette, Xané, 6210. Aguarde, né, 210. Aguardar, né. Xané, 6210, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, meu Deus do céu. Azul 2712, cópia. Prossiga, senhorita. Azul 2712, autorizada Aracaju, nível 130. Rota Golfo 677. Decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Conde. Transponder 0260, controle Salvador, opera em 1, 19.8. Autorizado Aracaju, nível 130. Pela Golfo 677, fora da 10, curva à esquerda na Conde. 0260, agente Açores, chama o controle 198, azul 27, controlando. Taxi Gol 869. Vou no 76 a bordo, 2h50 Uberlândia. O azul 2710, cotejamento correto e pode pronto pushback. Portaria, azul 2712. O Gol 1869, livre o táxi e a Pati 1 no Índia, ponto 010 Torre, 1 18.95, ajuste de altímetro 1021. 2095.0, via autorizado táxi, Gol 869. Azul 4206, ponte 3, puxa acionamento. Azul 4206, aguarde. Desculpa. 206, o Boeing da Gol está passando agora a retaguarda, está autorizado para o Chilec, reporte start. Ok. Oi, boa noite, 69 está pronto, bom dia. Boa noite, 69, atualizado a linha, área decolada, pistola 0, vento 190 graus, 12 norte. Linha decolada 10, boa noite, 69. Salvador, boa noite, Azul 1406, ponto espera no zero, pronto. Azul 1406, visual com Airbus da Tana, curta da 1 a 0. Afirmativo. após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, Azul 4206. Gente, após o pouso do TAM, e manter pistão no zero, Azul 4206. São 3290 no solo, os 44, libere a direita via Eco, chame o controle de sol na frequência 121, decima 1. Livra Eco, 211, até mais. Alô, Salvador, um cordial TAN 3290, livrando ativa. Descer 3290, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. Quatro, dois, zero, meia, autorizado decolagem pistão a zero, vento 180 graus, 109. Autorizado decolagem pistão a zero, vento 420. Chanel 143, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Ajuste de altímetro no 021. Fala, pista livre, 6143. Azul 4206, decolado aos 47, sendo controle de Salvador na frequência 119, decima 80. Honorável 8406 Azul, uma boa noite. Boa noite. Xanamino 43, autorizado pouso, está no zero, vento 180 graus, 12 nós. Ele pouso no 06143. Balizamento aqui para o ingresso no gate 01. Colina junta em zero. Manivela final, 61143. Sim, Tucson é 6143, considere solo 49, libere a direita via Golf, fechando o controle solo 121, décima 1. Via Golf, 121, obrigado, bom final de semana. Para vocês também. Paulo, boa noite, Oceano 6143, livrou nossa escuta. Oceano 6143, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 6143. Tá 3294, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pelo outro sistema 0. Vento 180 graus, 13 nós. Assistir altímetro no 021. Primeiro ponto no 0, tá 3294. Para o pushback, aciona vento, pátio 3, posição 4, azul 27 no 2. Azul 27 no 2, autorizado pushback, reporte para o táxi. Autorizado, reportarei. Só 3894, no solo 53, libere à direita via Foxtrot, chame o controle solo na frequência 121, décima 1. Microfone 121, 294, boa. Plano 3894, boa noite, Alfa Juliette, portão 07. Chamei 6201, no copia? Ativo, Cícero, Blanco Cobre, 6201. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada pista no zero, com primeira curva direita, subida da El Leda Irumi. T7 APR 9857, segue conforme a rota. Aciona 5570, controle 119, decimal 8. Ativa autorizado 360 para o italiano. Colo da pista 0, primeira cor direita, com o perfil da El, Leda e Lune. Pode interceptar pelo número 7. Pode estar com 70 transponder e 198 controle do 6201. 6201 correto, chama pronto para o estacionamento. Estamos na pronto no 04-6201. Para o táxi azul 2712, nós temos 6127 a bordo, 2h30, alterna Salvador. Azul 2712, livre táxi, estádio principal Índia, ponto de espera 12198, decimal 95, ajuste no 021. 31 Índia, ponto de espera 1895, bom serviço. Salvador. Boa noite, Altan 3897, informação Charlie. 3897, boa noite, informação Charlie, confere, pronto, cópia Guarulhos. Prossiga. Altan 3897, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, subida da El, letra Mótimo, intercepta Pesulo no zero, Tetango Bravo Eco, e após conforme a rota do plano. Aciona 5005, controle 119.8. Autorizado, Guarulhos 360, decolando da 10, primeira curva à direita, da Euleda, Motiva, após a Brasil 10, Taubaté 5005 e 198 ao controle, o TAN 3897. Qual é 3897, porém, só corrija o nível agora, será o 320, autorizado, 320. 320, TAN 3897. Então pronto, estacionamento 05. Encontrar. Azul 2797 autorizado, ingresso de velocidade pistola 0, perto 9090. Senhorita, nós precisamos retornar ao parque de estacionamento, possível? Eu copiei. É, o Azul 2897 solicita regresso no parque de estacionamento. Senhorita, regresso? Afirmativo. Tem autorizado então o táxi de Avista, Delta, Delta cancela novamente. Pode confirmar o Deveríamos checar o sistema de aeronave aqui, o problema técnico. Gente, eu vou informar isso pra ela. Certo. Salvador, voo na 64. Viu? Voo no 645, prossiga. Vai com autorização, Vitória. No 645, Vitória autorizada, nível 360, uniforme Zulu 44. Decola da pista no zero, com primeira curva direita na subida da El. Aciona 5017, controle 119.8. Autorizando Vitória, 360, Pêsulo 44, decola, curva direita, saída da El, transponder 5097, controle 19861, 645. Aí, tô no 645, chama pronto para o estacionamento. Chama. Salvador, o Azul 2702, quebrou. Ingressa via Alfa Kilo, retorna à posição 4 Romeu. Alfa Kilo, 4 Romeu Azul. 645 só. 645. Após da Elvo, a Leda e direto a Aerovia. Da Elvo, Leda e Aerovia, ok, 645. Escuta o 645. Príncipe, controle, acabou de fazer agora da El Leda Porto Seguro. Da El Leda Porto Seguro. Tá ok, obrigado. Gol 645.